E é o seguinte, eu vou dizer assim no refrão, ó. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou, vocês vão responder, do hip hop, beleza? Então vamos lá. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou, do hip hop. Sou, do hip hop. Sou, do hip hop. Beleza. Esse é meu povo, moro? Essa é uma história de amor. Amor ao hip hop. Digo pra você, o som é hip hop, é rap nacional, não existe nada igual. São quatro elementos que compõem nossa cultura: break, DJ, rap, grafite. Pra colar tem que ter pique, mano, é o seguinte, tem que ter postura. Hip hop não é moda, é cultura. Digo pra você, tenha proceder, tento lhe dizer que o nosso som é muito louco. Louco, louco, louco. Pode acreditar, nosso peso tá no ar. Se o momento é de tristeza ou então de alegria, grito de esperança da periferia. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou sangue que pulsa na veia do bem, procurando ajudar a quem precisar. HIP, HOP, cultura positiva, normalmente independente. Autoestima declarada, nossa voz que não se cala. Acho que houver, esteja onde estiver. Postura positiva pra mostrar qual é que é. Pode até passar, mas não tem nada a ver. A modinha hip hop que passa na TV. Vem, pinta, dança, escreve, faça seu scratch. Aqui é de verdade. Beco, favela, fazem parte dela. Preste atenção, liga na ideia. Inclusão, irmão, coerente desde quando começou. Todo mano que tiver atitude e expressão, agora vem comigo no refrão. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou em toda quebrada, é o rap que manda. Estilo de rua que quebra na banca. Vem, chega mais, quero ver você agitando na paz. Nada pra temer, B-U-D-D-Y-X. Assim é que se diz, Bud X na fita. Mandando essa ideia, mandando na rima. Chega de treta, chega de arma. Agora com vocês, hip hop não para. Escute, dentro de você, irmão, a palavra que traz o hip hop para a nossa comunidade, borô? É isso aí, gente. Agora eu quero ver os últimos refrões bem alto mesmo, beleza? Cada um de vocês dizendo com o coração mesmo. Vamos que vamos. Quero ver a molecadinha aqui, ó. Quero ver, quero ver, quero ver. Diz aí, então. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou do hip hop. Esse é meu povo, o povo que se move. Você pode crer, sou hip hop. É isso aí, opa, esse é dela. Calma, tem mais, tem bastante aqui. Tem mais do que esse aqui, legal? 2014, México 70, razão original, unidade A, mó satisfação mesmo de ver o pessoal aqui reunido, todo mundo na paz, certo? É isso que vale acima de tudo, isso é a cultura hip hop, paz, família, consciência, diversão, é isso aí, meu irmão, pode crer? Vamos lá, vamos no último refrão aqui, eu quero ver quem vai ganhar os próximos CDs aqui.